Conversas Aleatórias. Eram 100 ovelhas, mas, ao contrário de um pastor que perdeu uma e ficou com 99, e depois foi à procura da perdida, da ovelha perdida, para fazer uma festa mais tarde, não vamos seguir esse exemplo de outros tempos e vamos ganhar uma ovelha. É esta a 101ª ovelha de Conversas Aleatórias, emissão 101. Um programa publicado semanalmente, uma vez por semana ao domingo, para este domingo 1 de fevereiro de 2013, que tem, de 13, 2015, e que tem vários tópicos base por semana para analisarmos. A maioria aconteceu na própria semana relativa ao programa. Misturados ou não, andamos aqui a falar de notícia, de desporto, de bíblias, de atualidades ou não, de lição de história, de muita coisa. Daí o nome Aleatórias. Tem dois locutores, o Nuno Miguel, que falou até agora, e o Joaquim Pereira, que vai intervir neste momento. Acho eu. Ele está cá, deixa ver. Está cá, está. Cheguei agora, vim a correr. Exatamente. Como está, Joaquim Pereira? Eu está muito bem. Muito boa, primeiro que tudo, muito boa tarde a todos. E estou com muito frio, que está a chover. Não tem, exatamente. Está muito sol. E nós estamos a gravar sábado 31 de janeiro. Ainda não fomos à Rua de Santo António. Não é verdade? Já foi à Rua de Santo António hoje? Não, eu fui à Rua 31 de janeiro. A Rua 31 de janeiro, que vai ser abordada indiretamente mais à frente. A Rua Santo António era a minha morada em Lisboa, não, na Amadora. Quando eu vivi na Amadora, depois de casar, passei a morar na Rua de Santo António. Ora, fiquei a saber. E não ficou transformado em 31 de janeiro, depois de 25 de abril? Tinha lá uma igreja. Ah, e a igreja de Santo António? Não era, por acaso, não era. Ah, não. É Imaculada Conceição. Então, devia ser a Rua da Imaculada Conceição. Está mal. Vamos mandar um mail para a Câmara Municipal da Amadora. Bom, nós hoje vamos perguntar, depois de na semana passada termos andado muito por músicas, sobretudo por La France, por causa de um certo locutor que gosta muito de músicas de La France. Eu sou francês. Que não sou eu. Um por acidente sou português. Vamos perguntar se dá para ficar no centro, vamos mudar de continente sempre que nos apetecer, e vamos explorar um dicionário de outros tempos. Para já, no tema central, nós vamos até à Grécia, que houve eleições no domingo passado, com os resultados que já se sabem. O Syriza, um partido considerado de extrema-esquerda, não por todos, que ganhou 149 deputados, 78 para a Nova Democracia, 16 para Topotami, 12 para o PASOK. Potami é Rio. Refira-se que a Nova Democracia era o partido que estava no Mesopotami. Poder. Mesopotami. Exatamente. Mesopotami. Daí haver duas zonas no símbolo do Topotami. Topotami. O PASOK e o Nova Democracia, que eram partidos aliados, digamos assim, à Troika. Mas refira-se que o terceiro partido mais votado foi a Aurora Dourada, um partido neonazi, que a Grécia vê está fora do euro. E vamos embora expulsar os estrangeiros todos. Entretanto, o Syriza teve 149 deputados, como eu disse. Faltaram dois para conseguir a maioria absoluta no parlamento grego. O que é que se fez? Juntou-se, não ao PASOK, nem à Nova Democracia, que eram do antigo regime. Estou a falar do antigo regime, ligados à Troika. Ligou-se a um partido que está no outro extremo, quase o parlamento. Os gregos independentes são nacionalistas de direita. Daí eu... Bem, eu vou fazer a pergunta mais à frente. Pronto, 149 mais 13 dá 162, é muito mais do que 651 que eram precisos. Aqui está o novo governo grego, a partir de agora, o Syriza, ao lado dos gregos independentes. Um acordo foi conseguido no dia 25, segunda-feira de 25, sim, foi, não, dia 20, não foi dia 25, foi 26, dia 26. 26. Foi dia 26, foi segunda-feira. E então, eles juntaram-se, depois de uma reunião que acho que até, pelo que eu ouvi dizer, até durou menos de uma hora. E o novo primeiro-ministro, Alexis Tsipras, juntou-se aos gregos independentes, o partido de Panos Kamenos, e tomou posse ao início da tarde de segunda-feira, sem gravata. Não, segunda. Ai, segunda. Foi. E segunda foi dia 26, não foi? Foi. Sem gravata, dizem eles. Isto é para dar o ar mais informal deste Alexis Tsipras, o novo líder da Grécia. Mais do que Tsipras, tem-se falado muito de um senhor meio careca chamado Yanis Varoufakis. Eu gosto destes nomes gregos. Os gregos mesmo, não é os gregos naturalizados. não é os gregos imigrantes, que é o novo ministro das Finanças. O que ele receia, e é curioso, já falamos aqui várias vezes sobre isto noutros contextos, é quando alguém entra no círculo e depois transforma-se em político, ou seja, entra no esquema e acaba por ser mais um. E olha, ele... temos um caso em extrema realidade, Salazar. Ah. Ele entrou lá para endireitar as finanças e acabou por andar em partido. Posição, ministro disto, daquilo, da contra, até chegar ao máximo, ao primeiro-ministro. Este Varoufakis, que se considera até um economista de forma acidental, ele tem três prioridades. E uma delas, até vai ser em breve, quando houver reunião do Eurogrupo, lá está. Tudo o que se decide num país passa pela Europa. A primeira prioridade, lidar com a crise humanitária. Preocupação muito forte do Syriza. O que é que estamos a falar de crise humanitária? Há muita gente pobre na Grécia. E quando estamos a falar de pobre, é mesmo quase na miséria, que não há rendimentos, não há subsídios, porque também andaram a abusar durante anos e anos a ganhar para um lado. O salário mínimo na Grécia era 750 euros. E agora querem voltar a isso. Portanto, é para se ter uma ideia, num país onde a economia é até mais fraca do que a nossa, querem ganhar o salário mínimo de 750 euros, onde muitos portugueses não ganham isso. Mas está bem. A segunda prioridade são reformas profundas e atacar o pecado triangular que existe na Grécia. Estou a seguir palavras do ministro em entrevista ao canal Channel 4, canal 4 da Grã-Bretanha. E qual é este pecado triangular? As empresas de serviços que se alimentam de rendas estatais, os banqueiros e as empresas de comunicação social. Ele até classifica isto como uma oligarquia grega. São estes três a tomar conta do monopólio. Não é um monopólio, porque senão era só um. É um oligopólio, daí a oligarquia. A terceira prioridade é a renegociação da dívida grega. Lá está. Um contacto que o Syriza vai ter com Bruxelas tem que ter com a Comissão Europeia e respectivos responsáveis. Eu perguntei no início se podemos ficar ao centro. Porquê, Joaquim Pereira? Eu passo a explicar. Posso explicar? Muito obrigado. Nós temos aqui um partido que ganhou, como já se esperava, ficou perto da maioria absoluta, juntou-se, para muito surpreendentemente, alguém da direita, um quase extrema-esquerda juntou-se quase a um extrema-direita. É sinal de que às vezes pode acontecer na nossa história, na nossa política. Anti-austeridade é este partido, e está farto de, logo no primeiro dia, acho que foi logo no dia em que soube os resultados, o ministro sublinhou que não vai falar com a Troika, vai falar com cada país, no que tiver a falar no estrangeiro, vai falar com cada país da União Europeia. Antiga CEE. Acho que foi no dia a seguir, houve um ministro também deste novo executivo que disse que quem decidiu foram os gregos. Isto foi uma indireta à Alemanha, como quem diz, não são vocês que mandam cá. Em cada povo ainda mandam os cidadãos de cada país. Juntam-se aos da direita. E isto é um partido, como eu estava a dizer, anti-austeridade, que quer romper com o que se tem visto, e em Portugal também, em Espanha, Itália, e vários países, sobretudo sul da Europa, e na Irlanda e na Islândia, logo no início, que mudou rapidamente e fizeram bem. Cortar com as medidas austeras, é assim que se diz, austeras, de austeras. Cortes. Austeras, foi o que eu disse. Austeras, de cortes, cortes e mais cortes. Quer dar uma outra vida, um impulso à economia. Não sei se é com o aumento do salário mínimo para 750 euros que vão conseguir. Mas também tem no seu executivo agora um partido de direita que normalmente é ligado a medidas mais conservadoras, apesar deste ter uma representatividade menor. É possível, no meio disto, claro que somos nós para aqui a mandar habitats para o ar, daqui a meio ano ou um ano é que vamos ver o que é que isto vai dar. É possível, no meio disto, encontrar um equilíbrio ao centro? Ou seja, nem esbanjar, como aos gregos têm feito, nem apelar muito à austeridade, que, como se tem visto, e cá é a mesma coisa, não tem resultado assim muito. Vamos ter aqui um equilíbrio, vai ser apenas uma cobaia para ver, na Europa, para ver o que é que vai dar. Como todas as experiências, só depois de muitas provas feitas, é que se pode dizer o que é isto. Porque isto é um grandíssimo ponto de interrogação. Pode dar muito bem, mas eu, que até percebo muito de economia, sou zero. Não sou zero porque ainda me controlo a mim próprio. Porque vejo que me tiram e, portanto, nunca me expando a gastar o que não posso. Quero isto dizer que uma das bases principais não é o aumentar os ordenados, regalias, as por exemplo, que é regalias. o que eles certeza vão O também que tentar. isto, como cá em Portugal e em qualquer parte do mundo, devia-se procurar uma produção eficaz. Porque enquanto não se for um país que opere na fabricação, É ter produção, como estava a na dizer. produção, como se não se produz, e principalmente para conseguir exportar alguma dessa produção, não se consegue nada, nada, nada. Ainda o ministro. Aí a falar? Não. E é só dar uma chega. Agora, até as peras roxas já vão para a Alemanha, não sei o quê. Oxalá que sim, porque o que nós precisamos é dessas ações. Das exportações. Ainda diz o ministro das Finanças, Varoufakis, que escreveu ele há pouco tempo, que a Grécia foi onde tudo começou. Tudo, o Oh, descalabro europeu, o mais visível, também na Islândia, mas noutro contexto. E diz ele, se foi aqui que tudo começou, tem de ser aqui, na Grécia, que começa também a inversão da fragmentação da Europa. Eu poderia alterar esta frase e arriscar uma inversão da fragmentação da Grécia, porque aquilo pode se tornar também um pandemónio em medidas descontroladas. Ou seja, eu percebo esta tentativa de romper com a austeridade e de radicalizar as medidas que têm feito, mudar para o outro lado. O problema é que este radicalismo também pode dar por torto, como a história nos ensina. se formos por essa ordem de ideias, Portugal também estava num caos, e depois o senhor Salazar lá conseguiu equilibrar as finanças, mas também à custa muito do povo. Que deixou muitos na miséria. Aí é que era miséria mesmo. Bem, como alguns gregos hoje vão vivendo. Alguns, muitos. Também não concordo, não sei se viu a polémica ou ouviu alguma coisa a falar sobre o que o José Rodrigues dos Santos, o repórter da RTP, que Pois. esteve na Grécia nestes dias, Sim, eu disse ouvi que eram qualquer coisa, mas. paralíticos, que muitos dos gregos que passavam em frente ao ministério, que eram paralíticos, que andavam à procura do seu subsidiozinho. Que no fundo podiam andar, só que arranjavam, pagavam um médico para ter uma declaração e não sei o quê, para dizer que era um. Oh, filho, eu estou farto de dizer isto. Este mundo é um mundo cheio de vigariças e de cunhas. E Também já sabemos isso, mas nós dizer vemos que. cá em Portugal muita gente a receber o salário mínimo, nunca trabalhou na vida, cheia de saúde, oferecem-lhes um emprego. Ah, mas eu queria ir para secretário do primeiro-ministro. Pois, claro. Agora, ir varrer as ruas, ir ser criada, não. Ora, e Não é mesmo? dá-se rendimento mínimo. Voltando à Grécia, que era o que eu estava a dizer, também não chegou a esse extremo de dizer. Porque a ideia que ele deixou naquela reportagem da RTP, que já causou polémica, é que a maioria dos gregos, muitos, muitos gregos, também são uns paralíticos que andam lá a sugar dinheiro ao Estado. Como Também é não sei se. Portugal, como é Pronto, está Portugal. bem, está bem, está bem. Mudamos então, deixamos esta notícia e vamos para um registro, áudio ou escrito, desta vez é escrito, em que eu descobri que afinal nós somos o Papa. Não, não somos, mas o Papa comentou recentemente, foi notícia na terça-feira, quando falou sobre a sua mensagem para a Quaresma, o período de preparação até à Páscoa, e diz o Bergoglio. O Papa Francisco, o argentino, que quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemos-nos facilmente dos outros. Não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem. Assim, o nosso coração cai na indiferença. É uma atitude egoísta de indiferença que atingiu uma dimensão mundial tal que podemos falar de uma globalização da indiferença. Isto são dois temas que temos comentado aqui várias vezes. Quer aquele estatuto de eu estou bem, os outros que se lixem. Ok, Que acaba por ser muitas vezes inconsciente, mas acontece. eu e os outros que se arranjem, cada um trata de E si. a globalização que falamos, ele também, eu acho que aplicou bem aqui esta expressão, que é uma globalização da indiferença. Porque, voltando ao que eu estava a dizer, se nós estamos na nossa vida bem pousada, com o nosso dinheirinho, com a nossa saúde, o vizinho da frente sabemos que tem problemas, mas nós queremos lá saber. Está mal, Joaquim Pereira? Está mal. E vou uma parte. Que me interessa. eu não sou comunista. Ou, aliás, eu sou comunista, mas não sou do Partido Comunista, porque nós sabemos muito bem, porque o comunismo na Rússia e por esses mundos fora, onde está implantado, o comunismo é uma opressão da esquerda, que é igual exatamente à da direita, só por dizer que se dizem da esquerda, porque os mandatários, lá os fones e não sei quê, levam uma vida de multimilionários. E o desgraçadinho do povinho está feito às... está entregue aos lobos. Isto parece só acabar. E eu, no tempo do Cuba, quando o Fidel Castro acabou com os batistas, eu já falei aqui isto várias vezes, eu era um adepto do Fidel. Mas quando ele sentou lá a secretária, com os pés em cima da mesa, a mandar os escravos trabalhar... Até logo. Isto foi a interpretação política de Joaquim Pereira. O Papa raramente faz referências a partidos diretamente. Quer dizer, nunca faz. Isto também podemos misturar aqui outro tópico do Conversas Aleatórias, que é a passagem da Bíblia. E então há uma parte da Bíblia que com certeza nunca se ouviu Ai, falar. Mas desculpa lá. Já fui, mas agora não sou católico praticante. Mas sou católico e sou comunista, como Cristo foi, porque foi um dos primeiros comunistas a querer o bem do povo. E é mais ou menos isso que eu vou dizer, porque há uma parte da Bíblia que certamente nunca se ouviu falar, Joaquim Pereira desconhece, que diz: Pai Nosso que estás no céu. Este Pai Nosso, repare que é Jesus a falar com Deus, que é o seu Pai, mas ele não diz Pai meu. Oh, meu Pai, ele diz Pai Nosso. Como Nós. quem diz, começam logo por dizer, é É a todos. globalidade Somos todos. Dos seres humanos. Daí não é a globalização da indiferença, mas a globalização da partilha, da E solidariedade. quem é que partilha? Partilha para ele próprio. Não, Agora. estou a dizer a passagem que eu estou a referir é apelar a isso. Pois é. Pai Nosso que estás no céu, ou seja, está É no a céu, é isso Pai é a Nosso todos, somos partilha. todos irmãos. Mas quem é que partilha? Pronto, eu não estou a dizer quem é que faz, quem é que não faz. Estou a Pois. entrar na Bíblia Ah, e o e que a isso quer dizer, dizer para quem é é isso. mais cristão e apela à fé, o Papa relembrou que Deus não é indiferente nem abandona ninguém, por isso a Igreja, com base na sua experiência de bondade e misericórdia, deve ajudar os outros. E disse ele: aquilo que cada um possui não o reserva só para si, mas tudo é para todos. Este Exato. tudo é para todos, vai de encontro ao que eu estava a dizer: o Pai Nosso é o Pai de todos, e por isso é que está no céu e abrange toda a gente. Isto foi, pronto, uma mistura de registro e passagem da Bíblia. Agora vamos a uma recordação, outro tópico do Conversas Aleatórias, com base numa notícia que foi publicada há pouco tempo, no dia 28 de janeiro. Quando é que foi? 28 de janeiro, também há uma rua com esse nome. Rua? A Rua 28 de Janeiro? Então não há. Ah, então não há. Eu só ainda estou para saber o que é dizer o 28 Eu de Janeiro. andei anos e anos para saber onde é que era essa rua. E agora eu trabalhava para lá Exatamente. e Agora, não é não sei. mais falar sobre o 28 de Janeiro, mas vamos falar sobre uma notícia que foi publicada a 28 de Janeiro e vamos escutar. Um dos produtos mais afamados eram os azulejos. E ainda por aqui encontramos azulejos belíssimos, perdidos aqui no. E uma das características, uma das marcas da produção da fábrica das Devesas vai ser o seu apego aos revivalismos. Estão muito na época. Era uma das mais bem-sucedidas fábricas de cerâmica do país. Agora, reduz azulejos partidos e janelas arrombadas, um rasto de memórias espalhadas entre o lixo. Fundada nos anos 60 do século XIX, a fábrica das Devesas foi muito mais do que um complexo industrial. Influenciou do ponto de vista artístico, do ponto de vista das técnicas de produção. É uma fábrica muito moderna também na própria forma de produzir, e temos aqui vestígios de arqueologia industrial interessantíssimo nos fornos, nas estruturas de produção, que não se esgota na cerâmica. Azulejos, estátuas, decoração em cerâmica, em ferro fundido e em mármore. Foram vários os produtos que saíram daqui para toda a Península Ibérica. O Joaquim Teixeira Lopes, um dos fundadores, chega a criar um curso de desenho e de modelação que vai influenciar depois uma série de artistas posteriores, incluindo os próprios filhos, o famoso mestre Teixeira Lopes. Esta importância artística dá origem à Escola Industrial Passos Manuel, em Vila Nova de Gaia. Um verdadeiro encontro entre a arte e a indústria. E é isso que isto aqui nos representa, exatamente o ambiente do ateliê, onde vemos já neste ambiente, aparentemente pouco fabril e mais até ligado às artes. O desabamento e a degradação preocupa as autoridades, mas a adoção de medidas depende da pronúncia da Direção-Geral da Cultura, visto que ainda se encontra em curso o processo de classificação do imóvel. O processo arrasta-se há 30 anos. Depois de sucessivas pilhagens e vandalismo, já pouco resta. Uma vergonha para as instituições, porque parece, para quem está de fora, e julgo que parece bem, que estão à espera que se degrade de tal forma o edificado que depois já não haja nada para classificar. O autarca atribui responsabilidade aos sucessivos governos. Em comunicado à RTP, o gabinete do secretário de Estado da Cultura afirma que está já agendada uma reunião com a Câmara de Gaia para avaliar soluções. Uma pequena reportagem da RTP, que pode ser vista na quinta-feira e agora a internet e outros meios tecnológicos permite rever quando se quiser. Nós, Joaquim Pereira, já sabemos, para já estamos a falar nisto, porque o Joaquim Pereira sabe muito bem que já é um sítio bem perto de nós. Estamos a falar sobre isto e todo o povo, todos os portugueses e não só, puderam ver isto na televisão. Nós já sabemos como é que é isto, estes processos que se prolongam e falta uma reunião, e falta outra, e falta a classificação, e falta saber o que é que se faz, o que é que não faz. Enquanto isso, as coisas vão caindo. Já sabemos também que há os vândalos que vão para lá mesmo só para destruir, e há os oportunistas que vão para lá também aproveitar-se do que está lá valioso. Mas isso já sabemos como é que é o funcionamento. Agora, porque é que eu trouxe isto para aqui? Porque nós temos aqui, eu tenho aqui ao meu lado, eu vou chamar um, ok, lá cá. Chapou. Então, toc, toc, toc, toc. O Joaquim Pereira está a chegar, creio eu, se não digo a geneira, o Joaquim Pereira, no início até do seu tempo laboral, trabalhou mesmo ali ao lado, não foi? Com a gravante. Então vamos apelar à recordação e rapidamente resumir como é que era a vida aqui na Cerâmica das Vezes, aqui no, na reportagem que ouvimos. Era o tempo que havia indústria, que se viam os trabalhadores e... Dá-se o caso que eu, como era, estava a dar os primeiros passos na litografia, ainda se trabalhava com a pedra, portanto, litografia, fazíamos lá reproduções da obra da cerâmica, dos azulejos, disto, daquilo. Claro, os desenhos eram copiados, eram passados para a pedra para fazer depois os mostruários, ou seja, os mostruários. E eram anos que... Olha, eu não vou alongar-me mais, porque mexe comigo ver como estamos e como era naquele tempo, que havia trabalho, toda a gente trabalhava. Uns mais mal, outros mais bem. Mas cruzava-se com um trabalhador de lá, certamente, que trabalhava mesmo ali ao lado. Era só atravessar a calçada. Exato. Era bom ambiente, as pessoas cruzavam-se a almoçar, ou assim, em algum sítio. Éramos todos trabalhadores. E por conseguinte havia sempre uma confraternização, digamos assim. Isto é, a cerâmica, eu acho que disse quinta-feira, mas não, foi na quarta-feira que foi notícia. Não foi notícia na quarta, apareceu na RTP na quarta. E, porque isto já é notícia há 30 anos. E, para quem não conhece, é perto da Estação das Vezes Comboios, e há coisas bonitas para se ver, como os azulejos são visíveis já a partir da rua. Lá dentro vê-se mais destruição do que outra coisa, mas ainda se apanham alguns resquícios de beldades de outros tempos. Agora, vamos até às efemérides, outro tópico de conversas aleatórias, trazidas, como habitual, por Joaquim Pereira, todas elas para o dia da gravação desta emissão 101, que é o dia 31 de janeiro de 2015. Mas vamos recordar outros tempos, outros anos, outras épocas. Desde logo, 31 de janeiro começa por 1891. Ora, em 1891, claro, tinha de ser no Porto, que foram sempre os revoltados... Os revolucionários. O que é que houve? Foi uma revolta e foi proclamada a República na varanda da Câmara Municipal, que ali ia fazer uma manifestação. Apesar de que não houve república nenhuma, porque depois houve volte-face até 1910. Em 1952, sob o trono britânico, a rainha Isabel II, que ainda se mantém lá no sítio. No sítio. Há 63 anos, é muito tempo no trono. Ora, ela subiu ao trono pela morte do pai, o Jorge VI. Neste caso tem uma parte. Em 1955 ou 56, já tinha saído daqui das Devesas, como falei há bocado, e já estava a trabalhar no Porto, na Praça Mozinho de Albuquerque, mais conhecido pela Rotunda da Boa Vista. Na hora do almoço, ou até, não sei se saímos de propósito, circundou a rotunda esta rainha Isabel II, que tinha vindo fazer uma visita a Portugal. Esteve em Lisboa e depois foi ao Porto. Prosseguindo, em 58 é feito o lançamento do primeiro satélite americano, o Explorer I. 1958, como é óbvio. 31 anos depois, portanto, em 1989, morre o escritor, doutor... Doutor, escritor, ensaísta... Muitas coisas. O senhor Fernando Namora, com apenas 69 anos. E, por fim, uma notícia deste mês, deste dia... Já neste milénio. 2003 foi quando o Carlos Cruz, que era o apresentador de televisão, o Sr. Ferreira Diniz e o Sr. Hugo Marçal foram detidos pelo processo Casapia. E tenho dito, e não pronuncio sobre isto. Recordo os trocadilhos feitos na altura com o Carlos Cruz. A notícia foi dada no dia 1 de fevereiro de 2003, ou seja, 1 do 2 do 3, se olharmos para a data. 1, 2, 3. Exatamente. Que era o programa que... Está a ver, como sabe, que ele tornou famoso... Era a Vaca Cornel, não é? Ah, não, a Vaca Cornel era no Rousseau Nado. Isto era a Cornel. Como é que chamava o animal do 1, 2, 3? Já não me lembro. Não interessa. Era a bota. A bota útil, exatamente. Ah, a bota. Não, era, bota. Não era animal, não era um. Era a bota. Era a mascote lá do sítio. Agora vou revoltar-me. Vamos até ao desporto. Não vou revoltar, mas para quem não sabe, no dia em que estamos a gravar isto, sábado, 31 de janeiro, a Austrália foi campeã asiática de futebol. Não me digas. Não me enganei. Foi campeã asiática. Ganhou na final após prolongamento à Coreia do Norte por 2-1, num torneio que a própria Austrália organizou. E quando foi isso? Hoje de manhã. Hoje, para nós, sábado. Olha, eu acompanhei assim, aos bocadinhos. Foi vendo os jogos. Mas já nem sabia quem é que tinha acabado. Austrália, Coreia do Norte. E agora uma à parte. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Quem é que ganhou ontem da Williams, do ténis? Não foi ontem, foi hoje também. Serena Williams ganhou a Maria Sharapova na final. Ganhou? Isso foi algo que eu não compreendi. Dois grandes eventos na Austrália, a Taça Asiática de Futebol e o Open da Austrália, e as finais foram à mesma hora. Podiam ao menos coordenar aquilo melhor. Mas não interessa. São modalidades diferentes, federações diferentes, interesses diferentes. Era para ver quem é que tinha mais audiências. Austrália ganhou. Eles fazem 11 horas de diferença de nós. Sei perfeitamente. Depende da zona. Melbourne é 11 horas, pois. Mas outras cidades não. Sabes porque é que eu sei? Como é que sabe? Estava a ver. Eu tenho sempre a preocupação quando são diretos em ténis. Tenho um relógio lá ao fundo. E vê as horas. Eu estou a ver e vejo, mas conforme pronto. O país. Qual é a hora que faz... Deixando o ténis de lado, voltando ao futebol, campeões asiáticos, a Austrália, foi a terceira vez que participaram. Eu estou a sublinhar o asiáticos. Sim, porque quem tem noção mínima de geografia, não é preciso saber muito, a Austrália não fica na Ásia. A Austrália é na Oceania. Até há uns tempos jogava com a Nova Zelândia, com as Ilhas Samoa, com o Fiji, com a Papua Nova Guiné, com aqueles países da Oceania. Até que se lembraram, não, já iam insistindo ao longo do tempo, queixavam-se de falta de competitividade e de equipas complicadas para defrontar, e também cheirava-lhes porque queriam qualificar-se para o Campeonato do Mundo de Futebol através de outros meios, ou seja, através da Ásia. Insistiram, os seus responsáveis, a FIFA aprovou, e a Austrália está a jogar agora na Ásia, como se fosse um país asiático. Para quem diz que, pronto, é um país, é perto, não é da Ásia, mas é ali perto. E foi para aumentar a competitividade, mas até geograficamente nem podes queixar muito, ou não, não é ali perto. Então pronto, na próxima edição, agora está a decorrer uma, mas na próxima edição da Taça Africana das Nações, que é só países africanos, vamos ter um grupo que é Guiné, Equatorial, Senegal, Mali e Portugal. E a seguir temos um com Camarões, Costa de Marfim, África do Sul e Espanha. Também não estamos perto da África. O nosso sul também está perto da África. Isto é para vocês compreenderem então, o meu... Então os espanhóis eu é pergunto, só estender um passo e estou no estreito. Há lá uma parte que, no sul. E nós também, o Algarve, não são os Marrocos. Nós que estamos... Mas Gibraltar não pertence à Espanha. Nós que estamos em Portugal, os espanhóis, estamos perto da África, também vamos participar na Taça Africana, a ver se ganhamos alguma coisa. Faria sentido, Joaquim Pereira. É isto que eu... Se um país é da Oceania, joga com os Oceanias. Se fosse asiático, jogava com o da Ásia. Mas está bem. Nono Miguel. Faz favor. De uma vez por todas, em que mundo é que tu vives? Eu sei perfeitamente. Não é o mundo das... Isto também interessou muita gente. Dos e até zigueiros. De audiências para a competição. E dos zigueiros e não sei o quê. E faz bem a Austrália estar no campeonato do mundo. Mas logicamente e geograficamente, isto tem algum sentido? Há a Austrália muitos, jogar com os asiáticos? Há muitos aspectos da vida... deste mundo, que se nós fôssemos olhar, que não tem lógica nenhuma, mas... Estão feitos. O que vale é que eu ouvi uns zunzuns, uns rumores, que o atual presidente da Confederação Asiática, não me perguntem o nome, de futebol, quer excluir a Austrália. Diz que na próxima Taça Asiática a Austrália já não vai participar. Espero bem que não! E logo na terceira participação já ganhou. Há 4 anos tinha estado na final, perdeu com o Japão. Desta vez venceu. Ainda no desporto, e rapidamente, não sei se sabia, mas estamos no Mundial de Handball e a final é amanhã, ou seja, domingo, o dia da publicação. E a final vai envolver a França, a habitual campeã mundial e olímpica nos últimos tempos, contra o Qatar. O Qatar. Também é europeu. A primeira seleção... Não, é asiática. A primeira seleção asiática a chegar a uma final do campeonato. Aliás, vai ser a primeira vez que a final do campeonato do mundo de handball, que o Joaquim Pereira sabe que o mundial, o handball é para a Europa, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a Rússia, a Alemanha, agora mais recentemente França e Espanha, são os países europeus os mais fortes no handball, sempre foram. E pela primeira vez vamos ter uma final que não é entre duas seleções asiáticas, que é entre a França e o Qatar. Mas será mesmo assim? É que eu vou ver o plantel do Qatar, que também é organizador, tal como a Austrália foi da competição que eu falei há bocado. Então temos jogadores do plantel do Qatar. Zarko Markovic, Bertrand Rouané, Rafael Capote, Daniel Saric, Eldar Mezevic, Borja Vidal, Jovan Dambanovic. Isto são sérvios, montenegrinos, espanhóis, franceses. Acho que entre os 17, 10 não são... Não nasceram no Qatar, ou seja, mais metade nasceu no Qatar. Isto também faz algum sentido? Ter uma seleção de jogadores de vários países. E há aqui um, eu já não sei dizer qual é. Um dos nomes que eu disse agora já jogou por 4 seleções. Já jogou por Sérvia e Montenegro, depois que foi acesso ao Sérvia, e compreende-se que o país separou-se. Depois jogou pela Bósnia e agora está a jogar pelo Qatar. Isto é conforme me apetece. Mais uma coisa que não faz sentido na minha cabeça. E acho injusto para os outros, porque tem jogadores do seu país alemães, e acha uma seleção do mundo. Para os alemães é que é bem feito. Os alemães? Numa seleção alemã, jogarem pretos. Mas há pretos alemães. Nasceram lá na Alemanha, foram criados na Alemanha, são alemães. Agora estou a falar de jogadores que nunca sequer estiveram no Qatar e agora adquiriram nacionalidade nos últimos tempos e pronto, já jogam para o Qatar. Espanhóis, mas, franceses, sérvios. Isto é uma prova perfeita da, até egípcios. Da globalização mundial. Com as imigrações, tudo é possível, porque vêm lá um flaninho de não sei o quê. Os pais vêm para ali e os filhos já são daquele país. E claro. E pode-se ir contra isso? Há aqui um Assam Mabruk, que nasceu no Egito e também joga pelo Qatar. Pois claro, foram-se juntando jogadores, bons jogadores de vários países e formou-se um Qatar falso, que está na final do Campeonato do Mundo. Bom, já ultrapassamos o nosso tempo. Eu tinha dito que íamos a um dicionário antigo, mas fica para a semana, porque não perde a atualidade. Estamos sempre atuais. Pode ser, Joaquim Pereira. Não me bate? Não. Faz favor, hein? Já estava a ter. Arreio-lhe. Voltaremos para a semana, para 8 de fevereiro de 2015, para a emissão 102. Parece quase o 1x2, o Total Bola. Faz favor. Uma boa tarde a todos. Desportiva, se for o caso, se não for, não apanhe muito frio, que o vento é mau. Você cismou com o frio, não está frio nenhum. Vamos para a praia agora. Vamos.